Que a paz do Senhor esteja com você nesse exato momento. Que a bondade, que a felicidade esteja em seu coração. Levante as mãos para o céu e agradeça a Deus por estar vivo. Não deixe o sentimento de impureza, o sentimento de vingança, o sentimento de ódio tomar conta do seu dia a dia. Você é muito especial para Deus e Ele não quer te ver sofrendo. Um pai nunca quer ver um filho sofrendo. Se você está passando por dificuldades, saiba que nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Ele é dono do ouro e da prata. Ele criou os céus e a terra e criou tudo o que aqui existe. Por isso que Ele não quer te ver triste. Levante a cabeça, guerreiro. Sacode a poeira e siga em frente. Não caia no mesmo erro. Quero dizer que todos nós, todos, sem exceção de raça, religião, credo, status, todos nós somos filhos de um Pai amoroso, generoso e justo. Quero agradecer pelas bênçãos recebidas. Quero agradecer pelo dom que a mim foi concedido. E dizer para vocês que cada um aqui na Terra tem uma missão. Não estamos aqui só por estar. Estamos aqui para fazer a diferença. Seja lá como for, todo mundo pode doar um pouco de si e levar o alimento para a alma. Te amo demais, Jesus. Obrigado por tudo. Living on.